fogo esperando. É muito mega no teu crânio. É desembrada, é emoção. Estúdio MJ do Pancadão. Eu fico imaginando, chegando em Curupá, o mega detonando, as equipes se encontrando, as minas loucas pirando, quicando o rabetão, muita cerveja rolando.